Der 21. März, 2003. A. Instrumentistas devem tocar esta peça até a exaustão, cada um usando um instrumento de percussão não melódico, sempre executando-o de maneira que a dinâmica permaneça constante e forte, assim como o timbre uniforme. Deve-se manter um uníssono rítmico, tocando colcheias seguidas, a 120 delas por minuto. Não devem ser usados aparelhos medidores de tempo, tais como o cronômetro ou o metrônomo. B. Alternativamente, pode-se usar instrumentos diversos, produzindo qualquer tipo de som, desde que mantendo a dinâmica forte e o timbre constante. Neste caso, conforme a descrição do grupo, aqueles que tocam sons mais harmônicos podem tocar mínimas, a 60 delas por minuto. Se assim for, estes instrumentistas devem ser distribuídos em dois grupos. Ambos devem tocar mínimas, cada grupo defasado de uma colcheia do outro.